Amém. Dá uma olhada para a pessoa que está do teu lado, vê se você a conhece ou não, dá um sorriso para ela, faz um elogio, aproveita e faz um elogio, quem sabe você encontra aí alguém agora nessa noite, aleluia, glória a Deus, quem sabe a pessoa que você está procurando está do seu lado hoje, o Senhor a colocou aí, olha lá, fica ligado querido, mas preste atenção na palavra, tá bom? Amém? Já deu uma olhadinha, já abençoou essa pessoa? Então agora nós vamos receber a palavra. Feche teus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Pai, obrigado Senhor por essa noite, por tudo que o Senhor, ó Deus, já fez e tem feito no nosso meio. Nós te agradecemos e oramos, ó Pai, para que o Senhor ministre ao nosso coração nessa noite, fale conosco e que o nosso coração seja como uma boa terra, Senhor, para receber a tua palavra. Senhor, que, ó Deus, ao semear a sua palavra no nosso coração, ela possa germinar, ela possa, ó Deus, gerar 30, 60, a 100 por um. Nós assim oramos, Pai, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na sua presença, rocha minha, redentor meu. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, eu quero convidar você a refletir sobre talvez um dos temas pilares da nossa fé cristã. Eu estou me sentindo impelido no dia de hoje, já fiz isso hoje pela manhã, para ministrar sobre a volta de Jesus. E esse é um dos temas que eu considero mais importantes da nossa fé. É um dos temas centrais da fé, é um dos pilares da nossa fé, porque nós não caminhamos como um carro desgovernado por aí. Nós não caminhamos como alguém que não tem um destino, como alguém que não tem uma palavra, que não tem um direcionamento dos céus. Nós estamos debaixo de uma verdade incontestável. Jesus voltará. Ele prometeu e ele vai cumprir. Amém, querido? Você pode dizer isso comigo? Diga, Jesus voltará. Ele prometeu e vai cumprir. Então, essa palavra que vai ser também desdobrada nas células durante essa semana, que ela possa preencher o seu coração hoje aqui de esperança, de uma certeza que é inabalável. Mas até que ele volte, nós temos encargos, nós temos uma missão, nós temos posicionamentos, até que ele volte, nós precisamos como igreja, sermos guiados, não por especulações, mas por sua palavra, por tudo que ele nos deixou, e o que ele nos deixou, querido, é tudo que você precisa saber, o que ele deixou é tudo que você precisa saber. Então, pare de buscar informações que não seja na fonte. A fonte é tudo que você precisa. Amém? Então, para conversar com você sobre isso, eu quero convidá-lo a abrir em Lucas, capítulo 21, versos 5 a 19. Lucas 21, dos versos 5 a 19. Vamos lá, me acompanhe nessa leitura. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam, essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir e contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Amém, querido? Esse é um dos textos que Jesus fala sobre a sua volta. Mas antes de entrar nesse tema, nós precisamos refletir um pouco e diferenciar essa visão da volta de Jesus sensacionalista da visão bíblica. Porque muitas vezes elas não andam juntas. São coisas completamente diferentes. E eu diria mais, antagônicas. Há uma visão sensacionalista, há uma visão dos filmes, das séries, há uma visão midiática que é representada por esses meios, que tem ali uma licença poética, mas que não pode ser justificativa para falar coisas que a Bíblia não nos autoriza a falar. Por favor, querido, não faça doutrinas na sua mente a partir de um filme que você assiste. Não acredite 100% nos filmes que você assiste que falam da volta de Jesus. Eles podem ser demasiadamente sensacionalistas. Eles precisam vender. Então, muitas vezes eles vão colocar algumas coisas que a Bíblia não nos permite pensar. É um problema isso. E nós precisamos diferenciar essa visão da visão bíblica, da visão da palavra. E na perspectiva bíblica, Jesus inaugurou o reino de Deus, o tempo do fim, anunciando salvação e redenção da humanidade. Apesar de nós vermos o mundo cada vez mais piorando, quando nós pensamos no sistema mundano, isso não quer dizer que Jesus não está reinando. Isso não quer dizer, querido, que Jesus não está no trono. A despeito de tanta coisa que nós estamos vendo por aí. Mas ele nos alertou sobre algumas dessas coisas. E nós precisamos ser norteados por uma convicção de que aquele que inaugurou o tempo do fim voltará para completar o seu reino. Aquele que inaugurou voltará para completar. Aquele que começou o tempo do fim voltará para estabelecer a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Então, qual é o tempo que nós estamos vivendo, querido? Nós estamos nesse intervalo de tempo entre o que já chegou e o que ainda não foi completado. Entenda isso. Nós estamos entre esse intervalo. Jesus veio ao mundo, inaugurou o reinado dele. Há mais de 2000 anos atrás, o tempo do fim começou a contar. O reloginho foi apertado ali por Jesus. Quando? Na sua primeira vinda. Ali ele inaugura o tempo do fim, ali ele inaugura o estabelecimento do reino de Deus. Ora, Mateus capítulo 12, verso 28 nos diz sobre isso. Jesus mesmo diz, olha, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Não é chegará a vocês, não é um dia o reino de Deus será estabelecido, não. Ele diz, chegou o reino de Deus. Com a vinda de Jesus, o reino de Deus foi inaugurado no mundo. Amém, querido? A cura, os sinais, o poder de Deus no Espírito, falam de um tempo inaugurado por Jesus, mas tem um porém, que será concretizado no futuro. É o que a teologia chama de o já e o ainda não. É já porque Jesus já veio, já inaugurou. É ainda não porque ainda não está na sua plenitude. O que é o ainda não? Por exemplo, vou te dar um exemplo, Apocalipse 21, 4. Vou ler muitos textos hoje. Vai anotando aí, porque talvez não dá para abrir todos. Mas Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, esse é o ainda não, porque nós ainda choramos, nós ainda nos entristecemos, nós ainda sentimos dores. Então essa é uma palavra que ainda não se cumpriu plenamente. E quando que ela vai se cumprir? Quando Jesus voltar e completar o que ele começou há mais de 2000 anos atrás. Então nós estamos nesse período de tempo entre o que Jesus inaugurou e o que ele vai ainda completar. E a despeito das diversas linhas escatológicas de interpretação, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque eu entendo que esse é um detalhe muito secundário. A Bíblia, ela dá margem a algumas interpretações. Então não dá para a gente ficar aqui discutindo e falando sobre isso. Mas então, apesar dessas linhas, o que nós precisamos entender é que a história da humanidade, ela não está sem rumo. Ela não está dando voltas. A história da humanidade, irmãos, ela caminha para um desfecho. Ela caminha para um ápice apoteótico, que é aquele dia, o dia de Cristo. Aqueles que servem a Jesus, que são discípulos de Jesus, que amam a Jesus, esperam esse dia glorioso, que é o dia da volta do nosso Senhor, que é o dia em que Ele vai cumprir essa promessa extraordinária que Ele enviou ao seu povo, aos seus discípulos. Nós estamos diante dessa espera. Então não estamos caminhando sem rumo. Entenda uma coisa, nós temos um destino, nós temos uma palavra, nós temos um desfecho, e nós precisamos alimentar essa promessa todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ter como base, e a perspectiva bíblica sobre a volta de Cristo tem como base duas coisas: esperança e missão de vida. Diga comigo, esperança e missão de vida. Por que esperança, querido? Porque o tema da volta de Jesus é um tema de esperança. Não é um tema de medo. Não é um tema, assim, de mistério. É um tema de esperança. E a esperança, porque ela aponta para a consumação do plano de Deus. É esperança, porque na volta de Jesus, todas as coisas serão restauradas. O reformador Martinho Lutero, sobre isso, ele diz: anseio pelo dia em que o nosso Senhor virá em sua glória. Então, de uma só vez, todas as coisas serão restauradas e colocadas em ordem. Uau! Amém, querido? Na volta de Jesus, todas as coisas serão restauradas e colocadas em ordem. É por isso que o nosso coração se enche de esperança. É por isso que esse é um tema de esperança. O que está em desordem hoje, o que está em desordem no seu corpo, o que está em desordem no mundo, na volta de Jesus, será reorganizado, será reordenado, todas as coisas serão colocadas em ordem. Essa é uma mensagem de esperança para a igreja, essa é uma mensagem de esperança para nós. Nós não caminhamos sem rumo, nós não estamos dando uma voltinha aqui no mundo, nós não estamos como uma barata tonta que recebeu ali algo que ficou desnorteada, nós não estamos como um cachorro que corre atrás do seu próprio rabo. Não, querido, nós estamos debaixo de uma promessa. Ele prometeu que voltaria, ele vai voltar, ele vai cumprir, e até que ele volte, nós estaremos aqui aguardando a sua volta. Isso precisa ser uma mensagem para a igreja, isso precisa ser uma mensagem para nós. Mas, por outro lado, ela precisa vir acompanhada de um encargo, de um propósito, de uma missão de vida. Porque essa esperança, ela pode nos levar também, ao conformismo. Ela pode levar a igreja a cruzar os braços: eu já estou salvo, eu já fiz o que precisa ser feito, agora é só esperar que ele volte. Irmãos, a igreja ela não pode ser tomada por esse conformismo, porque se por um lado a mensagem da volta de Jesus é uma mensagem de esperança, ela também fala de uma missão de vida. Jesus enviou os discípulos para fazer discípulos de todas as nações. Jesus nos enviou como igreja a fazer discípulos de todas as nações. Isso não pode ser uma mensagem escapista para nós. Ah, o mundo está mal, volta logo, Jesus, porque o mundo é mal. Não, querido, não. Nós temos uma missão de vida. Nós temos uma missão de vida. E até que ele volte, nós somos chamados a cumprir no lugar onde ele te colocou, querido. Você é chamado, e eu também, a sermos sal e luz. A igreja tem uma responsabilidade com o mundo. Qual é? De transformá-lo, de levar a palavra de Jesus, de levar as boas novas do reino, até que ele volte. Por que nós ansiamos pela volta de Jesus? Não simplesmente porque algumas coisas vão ser resolvidas, não. Nós ansiamos porque é uma promessa dele, mas até que ele volte, nós precisamos trabalhar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos continuar multiplicando célula, nós precisamos continuar nos comprometendo com o evangelho, nós precisamos continuar vivendo para a glória de Deus, nós precisamos continuar testemunhando do seu amor ao mundo, testemunhando da sua palavra, nos lugares que ele nos colocou, até que ele volte. Nós precisamos ser discípulos que faz discípulos para ele. A responsabilidade está com a gente. Amém, querido? Amém. Então, esse discurso escapista não cabe para nós. Esse discurso de nos tirar da terra não cabe para nós. Nós precisamos ir em busca daqueles que ainda não se renderam plenamente a Jesus. Então, nós precisamos adentrar das faculdades, com células, as escolas. Nós precisamos trabalhar nos ambientes de negócio para a glória de Deus e ali testemunhar o nome de Jesus. Nós precisamos se misturar na sociedade para ali sermos sal e luz. Você já viu um sal que faz a diferença na comida no saleiro? Não. O sal só faz diferença quando ele se mistura na comida. E sabe o que acontece? Ele desaparece. Mas você sente o sabor. O sabor é sentido, mas você não vê. É isso. Isso é ser sal nos dias de hoje. Quem precisa ser visto é Jesus. Quem precisa receber a glória é Jesus. Mas nós estamos lá para sermos instrumentos nas mãos dele. Então, querido, em nome de Jesus, cumpra a sua missão no seu ambiente de trabalho. Você não trabalha para alguém a não ser para Deus. Cumpra a sua missão, trabalhe para a glória de Deus, cumpra a sua missão onde você mora, cumpra a sua missão liderando uma célula, cumpra a sua missão participando de uma célula, cumpra a sua missão evangelizando alguém, até que ele volte, você e eu, nós somos chamados a vivermos isso. Amém, querido? E uma das palavras que Paulo utiliza para falar sobre esse tema da volta de Jesus no grego é parousia. Essa palavra parousia, ela se refere ao retorno ou à chegada de um rei, de um imperador. E quando Paulo usa essa expressão, ele usa se referindo a essa segunda vinda de Jesus, e ele nos dá ali algumas diretrizes sobre como será esse dia. Por isso que esse dia não é um dia de especulação, querido, está muito claro na palavra. Só não temos condições de saber a data exata, mas como vai ser, a palavra nos mostra, nos ensina. Não tem segredo, não tem mistério, não tem especulação, tem a palavra. E eu vou te dar apenas um texto, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, abra comigo, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, eu acompanhe comigo aqui a leitura desse texto. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para... Você pode aplaudir Jesus? Se empolgue, por favor, me ajude. Se empolgue com essa palavra, querido. É uma promessa para a sua vida. Tem especulação aqui? Não, está claro. A orientação que Paulo nos deixou está muito clara. Jesus voltará. E como será essa volta? Repentina, visível, pública, física, audível, majestosa, vitoriosa, soberana, grandiosa, inescapável. E será de uma única vez. Não haverá chances depois. Essa é a volta de Jesus. Ela é visível de maneira que todo olho verá. Ela é pública, de maneira que não vai ser secretas, escondidas. Todo mundo vai saber. Irmãos, um evento apoteótico desse não tem como ser secreto. Dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos ressuscitarão primeiro. Meu Deus do céu, será um espetáculo. Será algo extraordinário. E aí, a Bíblia diz, depois nós, os que estivermos vivos, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Bendito seja esse dia. Amém, querido? Apocalipse capítulo 1, o apóstolo João também nos diz, Apocalipse 1, 7 e 8, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 22, 7, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você pode perguntar para mim agora, pastor, eis que vem em breve, mas já tem aí pelo menos 2000 anos, que breve é esse? Entenda esse breve, querido, como a qualquer momento. Entenda esse breve como hoje, daqui uma hora, pode ser também, mas não necessariamente é isso que a Bíblia está querendo dizer. Entenda esse breve como a qualquer momento. É mais ou menos assim. Se alguém disser para você, olha, um dia você vai viajar comigo. Aí você vai olhar para ela, vai dizer assim, ok, tudo bem. Mas o que você vai fazer efetivamente? Nada. A vida é que segue. Tomara que ele cumpra mesmo essa promessa. Ele falou que um dia eu vou viajar com ele, ele vai me levar junto, ok. Mas e se eu disser para você, querido, a qualquer momento eu vou passar aí na sua casa e te pegar. O que você vai fazer? As malas. Eu vou ficar de prontidão, porque ele disse que a qualquer momento ele chegaria. Irmãos, é esse o sentido da palavra. O que Jesus está tentando nos dizer é que nós precisamos estar de prontidão, porque a qualquer momento ele pode voltar. Então, ainda que não conheçamos uma data exata, ainda que não saibamos uma data específica da sua volta, o que nós precisamos saber é que a qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento, tudo isso que foi relatado aqui nas Escrituras vai acontecer. E nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar de prontidão para encontrar com o nosso Senhor. E esse discurso escatológico de Jesus, ele é muito rico, ele é muito interessante. Ele é reproduzido em Mateus 24, ele é reproduzido em Marcos capítulo 13 também. E ele é muito interessante porque você tem aqui algumas coisas peculiares. Jesus está em Jerusalém, ele está na iminência dos episódios da paixão, e ele junta os discípulos, ele começa a falar de escatologia. Ele começa a falar, escatologia, na teologia, é a área que estuda o fim, é a doutrina do fim dos tempos. E ali ele começa a proferir um discurso duro, que parecia mais um juízo do que um sermão propriamente dito. E ali Jesus começa a dar algumas dicas, algumas direções. Jesus começa a alertar os seus ouvintes sobre alguns acontecimentos que haveriam de acontecer, que eles iriam enfrentar. E aqui está um ponto central desse texto. Porque há duas perspectivas aqui dentro de Lucas 21 e do sermão escatológico. Sabe qual é? Primeiro, uma perspectiva histórica. Tudo, preste atenção, tudo que Jesus falou em Lucas 21, em Mateus 24, em Marcos 13, já se cumpriu. Vou repetir, tudo que Jesus falou já se cumpriu. No ano 70, querido. No ano 70, Jerusalém foi incendiada. No ano 70, tudo que Jesus proferiu aqui, você vai encontrar nos fatos históricos. No ano 70, cerca de 40 anos depois de Jesus proferir esse juízo, 20 mil soldados romanos, sob o comando do general Tito, cercam a cidade, cortam os suprimentos por 4 meses para que o povo morresse de fome. Não bastando, os soldados entram na cidade, matam impiedosamente mais de 1 milhão de judeus, soldados incendiaram o templo e levaram cerca de 97 mil judeus cativos. Tudo que Jesus falou aqui se cumpriu. Mas existe uma perspectiva para além da perspectiva histórica, que é a perspectiva escatológica. Ou seja, da mesma forma que Jesus estava falando do que os discípulos iriam enfrentar alguns anos depois, Jesus também está falando do que haveria de acontecer no tempo do fim. São as duas coisas, queridos, numa só. A gente que gosta de ou é uma coisa ou é outra. Não. Os autores bíblicos não trabalham muito com essa dualidade, uma coisa ou outra. Tem coisas que eles escrevem e são as duas coisas. Ué, mas Jesus está falando do ano 70? Sim. Ué, mas Jesus está falando do final dos tempos? Sim, também. É as duas coisas. A perspectiva escatológica é uma ampliação do fato histórico. Porque se você for parar para pensar, tudo que Jesus falou aqui, você consegue fazer analogias ao longo da história, desde que Jesus proferiu isso. Sim ou não? E aí as pessoas dizem assim, olha, está acontecendo guerras. Ah, está acontecendo. Querido, mas guerra aconteceu nesses 2000 anos muitas vezes. Ah, está tendo pestes. Ué, mas já teve um monte. Ah, mas está tendo isso, está tendo aquilo, está tendo perseguição, está tendo... Mas tudo que Jesus proferiu ao longo desses 2000 anos continua se cumprindo. Então, para a gente entender, da seguinte forma, se cumpriu no ano 70, mas continua se cumprindo e vai continuar se cumprindo até que ele volte. Então, por que que Jesus proferiu com tantos detalhes alguns acontecimentos? Não é para marcar uma data, é para nos levar a vigilância. Todas as vezes que você vê alguma coisa acontecendo, fique alerta, vigie, ore sobre isso, interceda, se posicione. Jesus não estava interessado em marcar uma data, até porque a Bíblia diz que só o Pai conhece essa data, nem o Filho conhece, só o Pai conhece essa data, mas o que Jesus está querendo nos levar a um lugar de vigilância, a um lugar de intercessão. Jesus está querendo nos preparar para esse momento. E aí, essa é a palavra que eu quero te entregar nessa noite. Qual deve ser, então, o nosso comportamento diante da volta de Jesus? Qual deve ser o nosso comportamento até que ele volte? Medo, apavoramento, tristeza, especulação? Não. Jesus deixou claro aqui algumas direções sobre as nossas atitudes até que ele volte. E eu quero compartilhar com você algumas delas. Primeiro, cuidado para não ser enganado. Vamos lá, repita comigo, cuidado para não ser enganado. Até que ele volte, cuidado para não ser enganado. Olha o que diz o verso 8 do capítulo 21 de Lucas. Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não os sigam. Querido, isso aconteceu no passado e continua acontecendo ao longo desses 2000 anos. Pessoas que se dizem cristos ou pessoas que se dizem enviados de Jesus, profetas especiais. Jesus diz, ah, cuidado para não ser enganado. Jesus está dizendo, olha, muitos virão dizendo que tem a verdade absoluta, que tem a verdade sobre Deus, sobre o Pai. Existem falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes. Sempre existiu e continua existindo. Cuidado para não ser enganado. Em Mateus capítulo 7, versos 21 e 22, Jesus também nos alerta. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, milagre não é testificação de verdade bíblica, de credenciamento apostólico ou credenciamento espiritual. Não, não. Cuidado com isso. Jesus diz, muitos farão milagres em meu nome. Muitos dirão, Senhor, Senhor, eu não os conheço, não sei quem são. Então, qual é a testificativa ou a testificação bíblica que nós precisamos, irmãos? A palavra. É o Jesus da palavra. Ele está aqui, ele se mostrou para nós. A revelação, ela se encarnou, ela se fez carne. Está diante de você. Por favor, não seja, com muito carinho eu falo isso, preguiçoso. Vai buscar saber quem é Jesus. Vai ter relacionamento com ele e cuidado para não ser enganado. Nós estamos numa era, irmãos, muito perigosa. Eu diria que uma era das mais perigosas por conta do nível de informação que nós recebemos. A internet é uma bênção, mas proliferou um monte de mensagem, pastores do nosso querido YouTube, pastores dos streamings, que trazem aí múltiplas mensagens. Você tem um cardápio de mensagens que você pode acionar todos os dias para a sua vida. Cuidado para não ser enganado. Nós vivemos num mundo relativista. Nós vivemos num mundo em que não busca uma verdade absoluta. Há muitas verdades, há muitos lados. Nós vivemos num mundo, irmãos, que cada vez mais, em muitas situações, em muitos lugares, tem se distanciado da verdade da palavra. Cuidado para não ser enganado. Não se engane. O Evangelho de Jesus, ele passa pela cruz. O Evangelho de Jesus, ele passa pela renúncia. Ele passa pela verdade da palavra. Ele passa pela fidelidade a Deus e às Escrituras. O Evangelho de Jesus passa pela obediência, passa pela santidade. Qualquer coisa fora disso, eu preciso dizer para você, querido, que corre-se o risco de não ser o verdadeiro Evangelho de Jesus. Evangelho que não vem com renúncia, que não vem com obediência, que não vem com santidade, que não vem com mudança de vida, que não vem com transformação, por favor, desconfie. Desconfie. Jesus alertava os discípulos e Jesus nos alerta, cuidado para não ser enganado. A segunda coisa, até que ele volte, nós precisamos viver sem medo do que está por vir. Diga comigo, viver sem medo do que está por vir. Olha o que diz o verso 9 e 11 do capítulo 21. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. A instrução de Jesus aqui é clara, não tenham medo dos acontecimentos. Eu já disse isso aqui, mas quero repetir. Cada acontecimento descrito por Jesus não tem o objetivo de marcar a data da sua vinda. Entenda isso, querido. Se Jesus ou o Pai quisesse que nós tivéssemos acesso à data da sua vinda, ele teria deixado claro isso para nós. Não tem pegadinha. Tem gente que fica muito preso às contas, né? Ah, eu faço uma conta, então isso mais isso, pego isso, tiro isso, somo cada letra do nome do fulano e tal, deu essa data, pastor, Jesus vai voltar aqui nessa data. Já ouviu alguma coisa assim? Os caras parecem ser mais especialistas em números ou numerólogos do que na própria palavra de Jesus. Ou então, o nome somado de trás para frente, de frente para trás, depois subtraído, dividido, multiplicado, dá o nome do fulano. Esse é o anticristo. Querido, se Jesus quisesse que eu e você soubéssemos, ou melhor, o Pai quisesse que eu e você soubéssemos exatamente do dia que ele voltaria, ele deixaria claro. Mas não foi da vontade do Pai essa. Não foi da vontade do Pai, ele nos deu apenas informações secundárias e norteadoras. Eu e você, nós não precisamos saber exatamente da data da volta de Jesus se nós estivermos prontos, preparados. E qual é o dia de estar preparado, querido? Hoje, agora, amanhã e depois, todos os dias, até que ele volte. A tentação do nosso tempo, a tentação do nosso coração, com tantas coisas acontecendo no mundo, será que Deus perdeu o controle? Com tanta coisa acontecendo, será que vai ser agora, nesse momento? E nós ficamos muitas vezes aflitos, angustiados por conta disso. Querido, a Bíblia é clara, Jesus é claro, ele diz: não tenham medo, não tenham medo. Por quê? Porque ele tem o controle do mundo e da história em suas mãos. Ele é o rei, está sentado num trono, ele é Senhor dos senhores, ele rege a história, ele rege a cada acontecimento da história segundo a sua boa vontade desde a eternidade. Nada o pega de surpresa, nada foge do seu controle. Não tenha medo, não se apavore, apenas entenda que você precisa viver segundo a sua vontade hoje, agora, neste momento, porque a qualquer momento ele pode voltar. Em terceiro lugar, até que ele volte, seja encontrado como uma testemunha fiel de Cristo. Diga comigo: testemunha fiel de Cristo. Amém. Versos 12 e 13, capítulo 21. Estamos percorrendo o sermão de Jesus. Não precisa acrescentar nada, querido. O que Jesus disse é isso aqui. Ah, não, pastor, mas ele disse isso querendo dizer... Não. É isso aqui, Lucas 21, 12 e 13. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. E olha o verso 13: será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. No verso 17, Jesus nos alerta: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas o verso 13, ele deixa claro aqui para nós: será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Irmãos, a palavra testemunho do grego é martiria, onde vem a palavra marte. Quando a gente ouve essa palavra marte, de imediato a gente pensa: alguém que morreu, é um marte. Mas se você pega a raiz da palavra, não necessariamente é alguém que morre, mas é alguém que presenciou algo, é alguém que participou de um acontecimento e que anunciou isso. Isso é um marte. O que acontece é que muitas vezes esse alguém acaba morrendo por conta dessa mensagem. Muitos morreram por conta da mensagem de Cristo. E muitos continuam morrendo por conta do anúncio da mensagem de Cristo. Mas o centro dessa palavra está no testemunho. O que Jesus está nos chamando a atenção é que nós precisamos ser encontrados como uma testemunha fiel de Cristo. E a tribulação é uma oportunidade para testemunhar. A tribulação é uma oportunidade para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja anunciado. Irmãos, nós não devemos temer tribulações, porque a tribulação é uma oportunidade de testemunho. Tudo que você vive de pressão, de enfrentamento à sua fé, tudo que você vive de situações difíceis na sua vida, é uma oportunidade para que você testemunhe isso ao mundo. É uma oportunidade para que Cristo seja anunciado, para que Cristo seja glorificado através da sua vida. Por isso, testemunhar é se manter firme no Evangelho, independente da situação em que se encontra. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção nisso. Aos que são de Cristo, a tribulação é uma oportunidade. Diga comigo: aos que são de Cristo, a tribulação é uma oportunidade. Então, querido, não tenha medo. Não entre em especulações. A tribulação é uma oportunidade para testemunhar. O que nós precisamos é ser encontrados fiéis. Quer um exemplo? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14, versos 19 a 22. Você está comigo? Diga amém. Nem todos estão. Você está comigo? Diga amém. Agora melhorou um pouquinho, até o final melhora um pouco mais. Atos 14, versos 19 a 22. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Olha o que aconteceu aqui. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Às vezes a gente lê um texto como esse e não dá muito crédito, não dá muito valor, mas veja o que o texto diz. Eles apedrejaram Paulo até que pensaram que ele estava morto. Imagine como Paulo estava. Imagine como Paulo estava. Ele foi apedrejado e quando olharam para Paulo, pensaram, ele está morto. E aí o que fizeram? Arrastaram seu corpo para fora da cidade e o deixaram ali, para os corvos, o deixaram ali para os animais, para os urubus. Esquisito esse símbolo de alguém, né? Urubu, assim, símbolo de um time de futebol, é muito esquisito, que você só vê, bom, eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, eles deixaram Paulo ali, pensando que ele tinha morrido, e olha o que aconteceu, verso 20, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade, no dia seguinte ele e Barnabé partiram para Derbe, verso 21, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eu pergunto para você, de onde eram os judeus que motivaram o apedrejamento de Paulo? De onde que eles eram? De Antioquia. Para onde Paulo foi com Barnabé? Para onde, irmãos? Antioquia. E olha o que acontece, verso 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a o quê? A permanecer na fé. Paulo encorajou para que eles fugissem? Paulo disse assim, olha, nós somos privilegiados porque somos de Cristo, então não passaremos por tribulações, não seremos apedrejados. Fiquem tranquilos porque nós temos uma blindagem especial e não passaremos por elas. Não. Qual foi a instrução de Paulo? Permaneçam na fé. Continuando no verso 22, dizendo, olha o que ele diz, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Entenda isso, querido. A sua maior preocupação, ela não deve ser a tribulação. Porque passaremos por tribulações. Passaremos por tribulações. Nenhum servo de Deus até hoje foi poupado. Milhares morreram. Morreram sob martírio. Morreram decapitados. Morreram sendo alimento ou presas de leões. Porque, irmãos, eu e você seríamos poupados. Porque eu e você seríamos privilegiados. Não passaríamos por tribulações nessa vida se milhares que nos antecederam passaram. Diz a história, a tradição, que Pedro escolheu ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Porque eu e você, irmãos, seríamos poupados de situações como essa? Porque eu e você, como igreja, seríamos poupados, basta raciocinar um pouquinho, eu e você seríamos poupados de um determinado momento, então, seríamos poupados das tribulações, porque somos especiais, se milhares antes de nós passaram por elas. Paulo foi torturado, apedrejado, humilhado, preso, decapitado por causa de Cristo, porque eu e você, querido, seríamos poupados em algum momento da história, seja agora ou seja no futuro? A tribulação Ela não deve ser para nós um peso. A tribulação deve ser para nós uma oportunidade. Oportunidade para testemunharmos do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos prometeu que estaria conosco em qualquer circunstância e que, apesar de não sermos poupados, nós seremos fortalecidos e capacitados nas tribulações. Enquanto eu e você passamos pelas tribulações, Ele nos dirá o que dizer. Ele estará conosco. Enquanto eu e você passamos pelas tribulações, Ele nos suprirá, Ele nos manterá. Então nós só precisamos nos preocupar em permanecermos fiéis a Ele. Jamais estaremos desamparados, jamais estaremos sozinhos. Essa é a promessa de Jesus. Ele disse aqui, ó, vocês não devem se preocupar com o que dirão para se defender, porque Ele nos capacitaria para fazer isso. E olha que a Bíblia diz que haverá momentos, não sei se nós passaremos por isso, ou se outros passarão, gerações posteriores passarão, mas haverá momentos em que os discípulos, os crentes em Jesus, eles serão traídos por pais, irmãos, parentes e amigos. Para você ver o estágio, o nível. Mas ainda assim será uma oportunidade para testemunhar de Jesus. Ele nos capacitará, a igreja será capacitada a enfrentar e a passar pelas tribulações. A igreja jamais estará sozinha naquele dia. Por isso nós não devemos temer tribulações. Nós devemos permanecer fiéis a Jesus. Amém, querido? Amém. Tiago capítulo 1, verso 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Apocalipse 2, 10. Aqui Jesus está escrevendo à igreja de Esmirna. Ele diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Querido, eu não consigo encontrar um texto da palavra que me diga que eu não passarei por tribulações. Eu não consigo encontrar nenhum texto da palavra, nenhum exemplo da palavra que me garanta que eu serei poupado de tribulações, ou das tribulações, ou, se você quer ouvir, da tribulação. Eu não consigo entender, eu não consigo encontrar nenhum texto da palavra que me diga: olha, Augusto, você é um privilegiado, então você escapará antes, e os que são menos privilegiados vão sofrer aí mais um tempinho. Não, a palavra que eu entendo de Cristo é que nós passaremos pelas tribulações, mas que seremos capacitados nelas. Jesus está conosco, não passaremos sozinhos. Ele nos dirá o que dizer, Ele nos dirá o que fazer, Ele nos suprirá, Ele nos sustentará, Ele será a nossa companhia, Ele nos fortalecerá em tudo. E a igreja de Jesus prevalecerá, prevalecerá. Então, até que Ele volte, querido, permaneça como uma testemunha fiel a Jesus em toda e qualquer circunstância. E por fim, até que Ele volte, persevere até a sua chegada. Diga comigo: perseverança até a sua chegada. Verso 19, no capítulo 21 de Lucas, diz: é perseverando que vocês obterão a vida. É a perseverança. Esse é o tema da perseverança. Perseverança é ir até o fim. Perseverança é dar o último passo. Perseverança é se manter firme. A perseverança faz parte da nossa vida. A perseverança faz parte da vida cristã. Até a volta de Jesus, nós precisamos ter consciência de que nós passaremos por situações adversas. O céu não é aqui. As ruas da nossa vida não são de ouro. São muitas vezes de dores, de adversidades, de desafios. Nós não podemos viver iludidos, irmãos, que não teremos situações difíceis. Não podemos viver iludidos, irmãos, achando que a nossa vida, ela é uma vida assim, sabe, linear, onde não tem altos e baixos. Eu falava hoje para um grupo, hoje nós tivemos o que nós chamamos no CR de retiro da escrita da história da vida, onde os celebrantes ali, os que participam no CR, são convidados a escrever a sua história, desde lá o seu nascimento. E eu falava com eles hoje, dizendo que a nossa vida, ela tem muitas vezes altos e baixos. Imagina se alguém ligar um aparelho aí em você e ele só for uma linha contínua. O que você vai pensar? Meu Deus, eu estou morto. Devo morrer agora, nos próximos segundos, já estou morto, nem sei o que eu estou fazendo aqui, nem sou eu que estou aqui. Se está contínuo, já era. Mas para isso, está assim, ó. A vida é assim. Altos e baixos. Em determinados momentos está tudo bem. Está tudo acontecendo como a gente planejou. Mas de uma hora para outra, às vezes o vento muda, às vezes as coisas mudam, às vezes as coisas saem do nosso controle. Mas, irmãos, em nenhum momento Jesus disse que não seria desse jeito. Em nenhum momento Jesus nos disse que nós passaríamos por essa vida e que não teríamos que perseverar. Não, a perseverança, querido, ela forja a nossa personalidade, ela forja caráter. É especial passar pela perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. Dê para uma criança tudo o que ela pede e você vai ver do que ela vai se transformar. É preciso ensinar a criança a ser perseverante, é preciso ensinar a criança a conquistar algumas coisas, é preciso ensinar a criança a dar passos novos. Não dá para fazer todas as vontades, não dá para blindar as nossas crianças dos sofrimentos, não dá para comprar todas as guerras dos nossos filhos. Não, tem coisas que eles vão precisar passar, tem situações que eles vão precisar viver. E qual é a função do pai e da mãe? Fica ali, ó. Na espreita ali, ó, ancorando ele, fica ali, cuidando. Se ele cai, a gente ajuda, mas está ali, está junto. Mas tem coisas que é pela perseverança que eles vão precisar passar, assim somos nós também. Nós vamos precisar passar para nutrir e desenvolver perseverança na nossa vida. Jesus diz, é pela perseverança, perseverando, que vocês obterão a vida. Jesus diz também no discurso escatológico de Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembra da história das virgens prudentes e das virgens insensatas que Jesus conta em Mateus 25, também num contexto escatológico? Ele diz que existiam virgens que foram insensatas, que não perseveraram e não participaram do banquete nupcial. Quando o noivo voltou, elas foram encontradas despreparadas. Elas não perseveraram. A minha palavra para você, a minha pergunta para você nessa noite, nesse momento, você está preparado para o banquete nupcial? Há óleo na sua candeia? As virgens insensatas foram encontradas sem óleo. A porta foi fechada. Elas não participaram do banquete. Mas as prudentes, as preparadas, as que perseveraram, as que cuidaram da sua candeia, as que cuidaram do óleo, elas participaram do banquete com o seu Senhor. Irmãos, quando Jesus nos encontrar, que Ele encontre óleo na nossa candeia, que Ele encontre um coração pegando fogo por sua presença. que ele encontre um homem, uma mulher, um coração preparado para viver com ele na eternidade. Mas como isso, pastor? Perseverando. Ninguém disse que seria fácil. Pelo contrário, Jesus nos alertou: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então eu e você, nós somos chamados a perseverar. Os dias são maus, sim, eu concordo com você, os dias são maus. Pastor, a gente está vivendo a última etapa do fim? Não sei. Eu imagino que os cristãos no Holocausto, eles pensavam que era a última etapa do fim. Tamanha brutalidade que foi essa época. Eu fico pensando que alguns que sofreram na história, ou que tiveram seus familiares mortos na história por conta da mensagem de Cristo, também pensaram que era o último tempo do fim. Eu não sei se nós estamos no último tempo do fim, querido. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu sei que eu preciso perseverar hoje, porque hoje pode ser o tempo do fim. E eu preciso ser encontrado como uma testemunha fiel, perseverando até que Ele volte. Amém. Eu quero orar com você. A banda pode subir. Eu quero orar com você por perseverança. Perseverança. Nós temos, nós falamos aqui hoje que é perseverando, ou aquele que perseverar até o fim será salvo. A minha pergunta que eu faço para você nessa noite é: qual é o lugar que você precisa perseverar? Qual é o lugar que talvez você está sendo tentado a afrouxar? Você está sendo tentado a não perseverar? Qual é o lugar talvez que você está sendo tentado nas suas forças? Eu quero orar por perseverança nessa noite. Irmãos, a minha oração é que eu e você sejamos encontrados perseverantes, fiéis, aqueles que amam Jesus e amam a sua vinda. É tempo de nós dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cristo vem, essa é uma certeza. Mas e você, para onde vai? É preciso perseverar. É preciso entender que Ele me capacita na perseverança. Ele te dá tudo o que você precisa para que você persevere e não abra mão da vida que Ele tem para você. Amém? Se coloque em pé, em nome de Jesus. Você precisa de perseverança? Eu acho que todos nós aqui, em algum sentido, precisamos de perseverança, não é verdade? Muitas vezes nós começamos algumas coisas e nós paramos na metade. O que que você desistiu? O que você parou? O que você deixou de lado? Há alguma igreja do Apocalipse, se eu não me engano, Éfeso, posso estar enganado, mas Jesus diz assim: olhe, volte às práticas das primeiras obras, volte ao primeiro amor, porque em algum momento aquela igreja havia deixado de perseverar, a presença de Jesus se tornou comum. Ah, irmãos, Jesus quer encontrar uma igreja perseverante. Jesus deseja encontrar homens e mulheres, discípulos que perseveram na sua palavra. Nós vivemos num mundo mau, sim. Mas é nas pressões que nós somos chamados a testemunhar da nossa perseverança. para que Ele seja glorificado. Eu quero terminar esse culto aqui na frente com você. Nós vamos orar por perseverança. Perseverança. Você pode dizer assim: ah, pastor, já sou forte o suficiente, já estou bem. Tudo bem, querido. Mas você concorda comigo que amanhã o vento pode bater forte? Você concorda comigo que amanhã você vai precisar perseverar porque o vento mudou de direção? Todos nós precisamos de perseverança, seja hoje, seja amanhã, até que Ele volte. Então, eu quero convidar você a sair do seu lugar, nós vamos orar juntos aqui, para que o Senhor renove a sua perseverança no nosso coração. Amém. Sai do seu lugar, venha para cá.